authorization, let brother know. Solo 25, libera direito, 219. Libera direito, 219. 233, decolagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Decolagem, coroa 223. A 092. Gomes 092, completa sinal, chame torre, 118 do sinal 95. 095 com a torre, Gomes 092 contigo. Bom dia. Bom dia, Goma 092. Na Índia, pronto, passarela 2223, bom dia. Mantenha a posição, passarela 2223, bom dia. Mantém. Chuva via saída Arboruno, nível de voo 360. Arboruno, 360, 2233. Então, 4753, deixa para 2 do meu país, ajuste no 095. Autorizado no sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2015, autorizado sinal X-Ray, reportado estabilizado. SAM, 4753. Passeira 2223, aliane manter a pista no zero. Ali mantém, 23. Solo 29, direita 219. 2223, colagem autorizada, pista no zero, vento calmo. Vindo na 10, 2223. Série 2223, decolou 31 no controle Salvador 1208. 208. Salvador, bom dia, passaria 2223. Passaria 2223, bom dia, contato radar, suba sem restrição para o nível de voo 180, autorizado direto ao Arbo. Direto ao Arbo, sem restrições, 180, 2223. Bom dia, Azul 4234-00. 4234 Azul, ele é decolar, pistão a 0, vento 0, 1, 0 graus, 0, 2, 9. Sim, ele é decolar o Azul 4234. Oi, Oscar, mais quem é que vai chamar? Oscar, mais quem é que vai chamar? Chame táxi. Chama, chama táxi. Papapá, Mike Vitor Alfa, chama o controle de Salvador, 120, decimal 8, por gentileza. 108, Mike Vitor Alfa. 4-1-2-0 para 1-0. Azul 4981, acendo identificação, autorizado chegada a Bonfe, desça para o nível 050. 050 na Bonfe, autorizado Azul 4981. Estabilizado, só 4753. São 4753, complexo final chame torre, 118 do sinal 95. 95, obrigado. Salvador, o federal 9930. 8 do sinal 8, alterne 126 do sinal 0. 28 da minha 0, 23, por exemplo. Controle Salvador, é o papapapá Mike Victor Alfa. Papapapá Mike Victor Alfa, prossiga. Romeo 44 de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, está com 2 aberto. Alocado 0115 no transponder, está com o pro direto do Ferry Bolt através de Duna, vai manter sobrevoo na localidade e a 500 pés na sua escuta, Mike Victor Alfa. 6 papapapá Mike Victor Alfa, mantém as condições visuais e ajuste na 015. 1-0-1-5 no ajuste, grato, Mike Vitor Alfa. 2-1-9-0. Torre Salvador, muito bom dia, TAN 4753, Índia Serra, embaixo de Acado Visual. 4753, agora de pista livre, bom dia. Vai dando. Décimo zero. Bom 128 decimal 8 and decimal 126 decimal 0, my brother and phone. Está 4753, centro calmo, estou autorizado, pistão no zero. Centro livre, pouso no zero, vento calmo, 4753. Dois, três, quatro, é colo 35, 1208. 08, bom dia. Vazou 4234. Bom dia. Salvador, bom dia. É o Azul 4234. Azul 4234, bom dia. Contato radar, subotar o nível de voo 350, saiu da PUCA. 350, PUCA, Azul 4234. Azul 4234, autorizado direto Romeu Fox 08. Autorizado Romeu Fox 008, Azul 4234. Dois, dois, dois, três. Prossiga, passarão 2223. Habilidade coordenar a conquista. Aguarde. Passarei 2223, autorizado, direto Vitória da Conquista. Direto Conquista, 2223. Oscar para o regresso. Frente Papa Romeo Serra Golf Oscar, reporta na Ceasa, vos alto em campo. Reporta na Ceasa, o Serra Golf Oscar. Azul 4981, cancelada as instruções de altitude, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Desce para 2000, 10 no 5 no ajuste, autorizado, vai reportar estabilizado 4981 na Azul. Essa vez de dona vai manter a sua escuta, mais literal. Como é que é, inclusive, o sonagem do táxi? Aqui, está pronto, o táxi. Táxi autorizado, tiro para ingresso. Autorizado, só mais ingresso. Quem que leva o motor que está no 7? Leva o motor no 7. Chama pronto a decolagem. Chama pronto. 2545, 2685, azul 4234, bom dia. Bom dia. Azul 4981, informa o helicóptero próximo à posição do Luna, matando 500 pés, não interfere na aproximação. Ciente, 4981. Aqui é que tem colagem autorizada, pistão Passarelo 2223, semicentro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288, 260, boa. Blanquinha que decolou os 46, 208, controle. 208. Papa Romeo, acho que é mais quieto. Papa Romeo, acho que é mais quieto, mantendo as condições visuais, a gente chama 015, autorizado direto na Nati, reporta 20 milhas afastado. Aqui é 015, está com voz direita, voando direto para Nati, Papa Romeo, acho que é mais quieto no meu pé, vai reportar em seguida a estimada. Estabilizado 4981. Azul 4981, complexo final chama torre, 18 decimal 95. Completa, chama 1895, azul 4981. Torre Salvador, azul 4981. Estabilizado. Visual no campo. 4981, QNH, 015, vento calmo, pouso autorizado, pistão 0. Ele de pouso, azul 4981. Controle Serra Golfe Oscar, processado visual com campo. Gente, Papa Romeo Serra Golfe Oscar, chame torre, 18 do sinal 95. 11895, Serra Golfe Oscar. Salvador Lima, Papaquilo, decolado, na sua escuta, transfere. Papatango Lima, Papaquilo, contato radar, mantenha pro entrar 2000 pés após autorizado direto Cuca. 2000 após Cuca, Lima, Papaquilo. Agonfiosa. 981, solo 51, libera direita, 1219. Libera direita, 219, 4981. Observa o Serra Golfiosca, pouso autorizado, pista no 7, vento calmo. Livre pouso no 7, Serra Golfiosca. Papatango Lima, Papaquilo, controle. Para a escuta, prossiga. Você está perguntando se o destino vai ser Natal ou São Gonçalo? Vai ser Natal. Lima, Papaquilo, já tem autorização de pouso do comandante da base. Gente, o Papatango Lima, Papaquilo. Torre Rio Azul 2783, no ponto espera, dá um no zero, pronto para decolar. Azul 2783, alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Autorizado, alinhar e decolar do 783. Gente, Papa Romeo, que é mais quente, frequência livre. Tem a Golfão, seu solo 5-4 autorizado. O 783 decolou 5-4, controle celular 208. Confirma o controle? 120, decimal 8. Controle, Oceania 392, pode voar, tá? Oceania 392, inicialmente mantenha chegada devido ao tráfego pequeno performance de quando dá na saída da árvore. Oceania 392. Controle, bom dia, o azul 2783, decolado, saída água. Azul 2783, contato radar, suba sem restrição para o nível de voo no 60, após 2000 pés autorizado direto Elefa. Autorizado no 60, após Elefa, o 2783. autoriza para o EDZ Pá, Lima para Paquilo. Papatango Lima para Paquilo, estou no centro Recife, 125 decimal 45, e solicite o mesmo. 5-4-5, graças. Salvador, bom dia. Sideral 9970, pouso para dar aí. Sideral 9970, alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. A gente decola 10, Sideral 9970. Sideral 9970, bom dia, contato radar, sobre a o nível de voo 340, saída Momo. Sideral 340, prossiga. Pode dar voo de Cogno ou Neném? Autorizado Cogno, Sideral 9970. Obrigado, na voo de Cogno. O seu nome é 312, de operação para Sinal e Aliança, curva esquerda para o 050. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado Sinal e Aliança em 3. Esquerda 050, desça 2000 pés, autorizado e reportará 6312. Táxi autorizado, time para ingresso. O Xenon 312 informa o helicóptero próximo à duna, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Sente, grato, né? 312. Segurar 9970, chame Centro Recife, 125 decimal 45, ao término 126 decimal 85. 12545, 2085, bom serviço. Azul 2783, chame Centro Recife, 128 decimal 8, ao término 126 decimal 0. 28 decimal 8 e alterando 260, o azul 2783, bom dia. Bom dia. Decolagem autorizada, pista no 7, vento calmo. Boa decolagem autorizada, pista no 7, vento calmo. Chaname 312, completa sinal, chame torre, 118 decimal 95. 95, 6312, bom dia. Bom dia. Novembro autorizado, decolagem, pistão no 7, vento calmo. Oxenem 6312, ajuste altímetro no 0 no meio, continue a aproximação, informa o tráfego decolando pista auxiliar, dom no 7. Papafa 31 vai prosseguir via setor sul após decolagem, sem interferência com aproximação. Guarde situação de pouso. Sim, 6312. Chaname 312, autorizado pouso, pistão no 0, vento calmo, fique atento a bando de urubus na aproximação, na curta final. Está autorizado pouso, Chaname 312, grato. Marco Zulu November, decolado ao Zulu 1, chame o controle agora, 119 decimal, corrigindo 120 decimal 8, boa viagem. 208 para o controle de Salvador, Cruzul 90. Cruzul Salvador, bom dia, Papatango, é Cruzul 90. Papatango, é Cruzul 90, bom dia, mantém-se condições visuais, ajuste no 0 no 6, autorizado direto destino, nível de voo 085. Autorizado direto destino 085, muito grato, é Cruzul 90. Pan 3304, bom dia, autorizado chegada Bonsky, deixa para o nível 050, ajuste no 0 no 6. Patango Eco Zulu November, quando possível, estimado para pouso. Eco Zulu November, estimado pouso, 1230. Sim, Eco Zulu November. Fernando Diniz Afonso de Duna, Retro Farol da Barra, Mike Vitor Alfa. Sim, Rio 5975, autorizado em área decolar, pistão a zero, vento 120 graus, 05 nós. 275, decolado aos 20, chama o controle no 208. Este 5975. Confirma a frequência do controle pro eu 5975. Eu 5975. Rio 5975, chame 1208. 1208, 7. Torre Salvador, Azul 2796, ponto de espera pronto. Azul 2796, autorizado de área decolar, pistão no zero, vento variável, 02 nós. Autorizado a linha decolar, pista 10, Azul 2796, confirma por gentileza a frequência de controle? Frequência de controle 120.8. 208, graças. Autorizado a linha decolar 10.